Gerando futuro. Esse SUV evoluiu onde mais importa para te apresentar um novo prazer em dirigir. Coquetel de lançamento Chevrolet Tracker 2026. Nesta quinta, das 18 às 21 horas, na Chevrolet Venote. N Pepino 3333 em Sinop. Veja mais em chevroletvenote.com.br. Fazer besteirinha, eu vou. Quer prazer? Eu dou. Quer carinho? Eu dou. Quer dormir de conchinha? Fazer besteirinha, eu vou. E aí? Se você me quer, vem comigo, eu aceito. Mas não te prometo eterno amor. Se for pra curtir, tudo bem, sou parceiro. Te cubro de beijos, te dou meu calor. Mas não vá pensando que eu não presto, pois eu detesto que falem assim. É que eu sou um cara do tipo moderno, adoro mulheres que abusam de mim. Quer prazer? Eu dou. Quer carinho? Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha? Eu vou. Quer prazer? Eu vou. Quer carinho? Eu vou. Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha? Eu vou. Se você me quer, vem comigo, eu aceito. Mas não te prometo eterno amor. Se for pra curtir, tudo bem, sou parceiro. Te cubro de beijos, te dou meu calor. Mas não vá pensando que eu não presto, pois eu detesto que falem assim. É que eu sou um cara do tipo moderno e adoro mulheres que abusam de mim. Vai! Adoro! Quer prazer? Eu dou. Quer carinho? Eu dou. Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha? Eu vou. Quer prazer? Eu dou. Quer carinho? Eu dou. Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha? Eu vou. Quer prazer? Conchinha, fazer besteirinha. Eu vou. Quer prazer? Eu vou. Quer carinho? Eu vou. Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha. Eu vou. Só me chamar. Hits Prime, a rádio oficial dos melhores ouvintes do mundo. Hoje estou aqui cantando, mas poderia estar em outro caminho. Eu sei que o meu destino é aqui. Só Deus sabe o que passei, o que senti. Conselhos de pai e de mãe eu nunca deixei de ouvir. Com sonhos aflorando em mim, lutei e venci. Abri minha garganta e cantei com o coração. Estive no fundo do poço, jogado quase morto, e saí como um clarão. Foi aí que eu entendi de vez que o sentido dessa vida é profundo.

de qualquer jeito. Eu preciso esquecer, não tem jeito. Eu preciso esquecer que chorei. Quero o seu amor de qualquer jeito. Eu te amo, eu te quero, eu te aceito. Os seus erros eu já perdoei. Quero o seu amor de qualquer jeito. Eu preciso esquecer, não tem jeito. Eu preciso esquecer que chorei. Festa, alegria, felicidade, 87.9 Hits Prime FM. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Quem tem Luz e Vida tem muitas vantagens. Ortopedia e pediatria por R$180 a consulta. Contrate Luz e Vida pelo telefone ou WhatsApp 99925-4152 e aproveite. Apareceu nos meus sonhos e nunca mais esqueci você. Tão linda e perfeita que eu não acredito que a minha cabeça inventou você. Você veio de algum lugar. Como eu faço pra te encontrar? Como eu queria que não fosse uma fantasia. Como eu queria que isso fosse verdade, não fosse um sonho. Como eu queria que não fosse uma fantasia. Como eu queria que isso fosse verdade, não fosse um sonho. Vou dormir outra vez, pois quem sabe assim eu te encontro. Vou sonhar a minha vida inteira com você. Você apareceu nos meus sonhos e nunca mais esqueci você. Tão linda e perfeita que eu não acredito que a minha cabeça inventou você. Você veio de algum lugar. Como eu faço pra te encontrar? Como eu queria que não fosse uma fantasia. Como eu queria que isso fosse verdade, não fosse um sonho. Sonhar a minha vida inteira com você. Beats Prime FM. Essa história parece que ela foi feita pra você. Pra mim? Na porta de uma bodega, alagado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão.

tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela. ZYT 664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721, Centro, Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Olá, muito bom dia para você ligado na Hits Prime FM. Eu sou o Anderson de Oliveira. E eu sou Edinaldo Lobo. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Jornal Integração. Esse é o Grupo Telespires de Comunicação, levando para vocês tudo o que acontece em Sinop e também na região. E é claro, você fica antenado conosco aqui das principais ocorrências e também assuntos do dia. E tudo que houve nas últimas 24 horas, a gente começa trazendo para vocês agora. Sob direção de Elisângela Carvalho, direção de imagem de Maikson Jordi. É quarta-feira, é dia 16 do mês de julho. Hoje, dia do comerciante, e a gente começa o nosso programa por aqui com as principais notícias. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Polícia Civil deflagra a Operação Inimigo Íntimo para investigar homicídio ligado a Triângulo Amoroso. Polícia desarticula grupo criminoso presente em 4 estados especializados em golpes da internet. Secretaria de Saúde convoca a população a atualizar cartão SUS nas unidades de saúde. Idoso fica ferido em colisão traseira na colonizadora no Pepino e manutenção do semáforo interdita Avenida Júlio Campos. Vamos falar também do mutirão de regularização fiscal em Sinop, que tem até 100% de desconto em juros e multas. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no seu informativo matinal. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Olha, estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, a nossa plataforma digital ao vivo e online para você compartilhar com seus amigos e familiares. Já pode deixar o seu recado pelo 974008668. Bom dia para quem chegou agora. Essa é a frequência 87,9 FM. Quarta-feira, Lobo, e a gente vai trazer aí a previsão do tempo para quem está acompanhando o nosso programa. Já para ficar ligado como fica o clima na capital do Nortão. E amanheceu aquele cheiro de fumaça, né? Incêndio, fogo em algum lugar aqui da nossa região, já nos colocando e nos aproximando daquele período crítico, né? Que é agosto e setembro, Lobo. Exatamente, principalmente o mês de agosto, né? Um mês muito quente, com muitas ventanias e, claro e evidente, que aumenta as queimadas. Não deveria, mas sempre tem queimadas nesse período. E aí a gente percebe o céu, né? Com esta nuvem de fumaça e aquele cheiro, né? Insuportável, que muitas pessoas, inclusive, que têm problemas respiratórios, se queixam com frequência, e aí a gente pede para a comunidade, sobretudo, cuidar, porque isso é um dever de cada um de nós. Dia 16 do mês de julho, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A máxima prevista para hoje é de 33 graus, a mínima de 17 graus, conforme a meteorologia. Essa, portanto, é a previsão do tempo. E nós vamos com o primeiro giro com ele. Policial. Olha, Lobo, a gente fala desta operação deflagrada para investigar um homicídio ligado a um suposto triângulo amoroso. A operação é chamada Inimigo Íntimo. Ela já mostra exatamente que um casal, que em meio a esse relacionamento existia uma terceira pessoa que se considerava amigo. Existe um amigo íntimo, né? Mas também o inimigo. O amigo da onça, né? A Polícia Civil deflagrou na manhã de terça-feira, ou seja, ontem, a Operação Inimigo Íntimo, com o objetivo de apurar as circunstâncias do assassinato de uma empresária, ocorrida em março desse ano, no município de Sorriso. A vítima, o Ivan Michel Bonotto, foi internado com diversas perfurações de arma branca na madrugada do dia 22 daquele mês. A investigação aponta que o crime pode estar ligada a um suposto triângulo amoroso envolvendo o proprietário de uma distribuidora, onde a vítima foi morta, ou seja, a esposa do empresário, e que atuava como médica no município. É um terceiro homem identificado como possível executor. Foram cumpridos aí 2 mandados de prisão temporária, 3 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares determinadas pela primeira vara criminal de Sorriso. Os mandados foram expedidos com base nos crimes de homicídio qualificado e fraude processual. E o delegado, né, Dr. Bruno França, vem fazendo um trabalho de excelência naquele município. Se o Bruno puder falar conosco, o Bruno França, o delegado de polícia, para ele esclarecer um pouco mais esta confusão, esse homicídio que ocorreu no mês de março na cidade de Sorriso. Vamos ouvir o delegado? Eu acho que todo mundo acompanhou, né, que em março desse ano, um rapaz, né, residente de Itapurá, ele foi vítima de uma série de esfaqueamentos aqui numa distribuidora na cidade de Sorriso. No momento, a história que foi nos passada, inclusive pelo proprietário do local, era que havia ocorrido um desentendimento do bar e que 2 clientes haviam entrado em vias de fato e um deles teria esfaqueado o outro. Bem como enfatizou nas 2 vezes que foi ouvido que não conhecia nenhum dos envolvidos. Todavia, né, a gente acreditou que a vítima fosse sobreviver, houve uma piora brusca, abrupta, no quadro dela, ela acabou falecendo, e a polícia retomou as investigações e acabou descobrindo que essa história não era verdadeira. Então nós descobrimos que, na verdade, a vítima era amiga íntima do proprietário do bar e da sua esposa, e que tinha um caso extraconjugal com a esposa do amigo. Aprofundando as investigações, nós identificamos que essa esposa era uma médica e que ela usou da condição dela de médica para adentrar o centro cirúrgico no momento que a vítima foi socorrida, para pegar o celular da vítima e destruir todas as provas que nele existiam. O celular da vítima foi praticamente resetado e nós conseguimos provar, né, inclusive ela já assume isso, que realmente apagou todas as provas do celular da vítima, apesar de negar envolvimento no homicídio. Então nós conseguimos provar que existia, na verdade, uma história fabricada de um homem que estava sendo traído e de que o amigo dele foi morto no seu estabelecimento. Nós então voltamos os olhos para a dinâmica do crime, né? A briga de par nunca ocorreu e a vítima foi esfaqueada do lado do dono do bar, que alegou que não sabia de nada, que não tinha visto. E após esse crime, o dono do bar e o rapaz autor das facadas se mantêm na distribuidora conversando um assunto que ainda nós não sabemos por 1 minuto e 42 segundos. Depois que esse rapaz sai, o dono do bar ainda aguarda mais 11 minutos da vítima em estado crítico, sangrando, para levá-la ao hospital. Nós levantamos também que a alegação de que ele havia chamado a polícia e os bombeiros é falsa. A gente pegou os extratos, não houve ligação nenhuma. Então, basicamente, essa vítima estava tendo um caso com a esposa dele, foi esfaqueada na presença dele, ele esteve por alguns minutos com o autor das facadas após, e ainda demorou uma eternidade para levar esse rapaz para o hospital. Nós nos convencemos de que a história não tinha sentido nenhum, que os indícios eram concretos no sentido de que esse rapaz teria participação no homicídio, e pedimos a prisão dele, do executor, e busca e apreensão em favor da médica pelo crime até o momento de fraude processual. Nós não sabemos qual é o nível de envolvimento dela nesse caso. A gente agora vai dar seguimento às investigações, Espero conseguir esclarecer, principalmente a vantagem recebida pelo rapaz que cometeu o crime, que é uma coisa que não está clara ainda na investigação. E, no momento, assim, a gente está conversando, só faz de entrevista, na presença de advogado, mas de forma informal, ela já nega envolvimento no homicídio, diz que é uma coisa unicamente dele, por ciúmes. Mas a gente precisa averiguar isso direito. Né? O que a gente sabe é de que a história que foi trazida de briga de bar é mentirosa, não houve briga nenhuma, não houve legítima defesa, não houve ofensas racistas, houve um ataque pelas costas, né, que a gente acredita que foi planejado. Então a gente espera aí trazer um pouco de conforto para a família, mas esse caso ainda tem coisa para ser esclarecida ainda. Parabéns à Polícia Judiciária Civil, né, gente? Muitos pensam que os casos são esquecidos, mas lê do engano, porque a polícia tem buscado elementos para elucidar aquilo que nós ouvimos outro dia aqui. E eu gosto de lembrar sempre esta frase, Lobo, do Cândido, do Wilson Cândido, que diz que é melhor um culpado solto do que um inocente preso. Sim. E o que a polícia faz nesse caso? Tenta entender o porquê desta dinâmica e se esse triângulo amoroso foi de fato o elemento em que abriu interesse na polícia de buscar mais informações para buscar o culpado e por que a motivação deste crime, né? Mostra exatamente o efeito de uma boa investigação e de um feeling. Eu falo feeling. O policial, o investigador, o delegado, eles têm feeling. Opa, peraí, não vamos dar por terminado isso aqui não. Tem mais coisa que pode enriquecer o nosso inquérito. Sem dúvida alguma. E isso que o delegado, Dr. Bruno França, com a equipe fez. O crime ocorreu no mês de março, estamos aí no meiado de julho, ele trabalhando e prendeu as pessoas, ou conduziu pelo menos as pessoas que são acusadas, entendeu? Então parabéns ao delegado. Muito bem, mandar um abraço ao Luciano, obrigado, tio Buque. Deixa eu ver o tio Buque se ele fala com a gente. Bom dia, Lobo, tio Buque. Tio Buque tá dando um bom dia para nós. Valeu, tio Buque, abraço. Tá, manda um áudio, tá ouvindo a gente. Bom dia também aí pro nosso querido Edgar, valeu pelo carinho da companhia. O Luciano tá aqui comigo, ó, dizendo: Anderson, bom dia, vamos para cima. É, gente, é quarta-feira, já no meio da semana, tá voando também o mês de julho, viu? Já ultrapassamos a metade do mês, homem. Já, porque hoje é dia 16, né? O mês é 31, né? Então, 31 esse mês, então vai faltar aí 15 dias. Eu preciso só conferir aqui se é 31, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas é 31 mesmo. 31, faltam 15 dias para o término do mês, né? Aí vamos chegar a agosto. Chegou agosto, meu amigo, o ano vai... Voa, dia, né? Voa. Daqui a um dia nós estamos pensando em Natal. Ainda bem, né? Tivermos saúde e fé para chegar até lá, está ótimo. Teremos, com fé em Deus. Amém. Polícia desarticula grupo criminoso presente em 4 estados. Eles eram especialistas, Lobo, em golpes pela internet. Conta pra gente. Uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas na modalidade conhecida como falso intermediário. Cumpriu 50 ordens judiciais, incluindo 27 prisões e 24 mandados de busca e apreensão. Inclusive na Penitenciária Central do Estado, a PCE, em Cuiabá. A ação ocorreu de forma integrada em pelo menos 5 estados. Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Belo Horizonte. É apontado como uma das principais articuladoras do Comando Vermelho em ações de lavagem de dinheiro e articulação criminosa. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo atuava de forma estruturada e contínua entre 23 e 24, usando denúncias falsas de vendas de veículos, gado, para enganar vítimas em diversos estados do país. O prejuízo causado é mais de R$ 800 mil. Além das prisões e buscas, a justiça determinou o sequestro de bens no valor de R$ 100 mil por investigado e bloqueio de contas bancárias que podem somar aí R$ 2.700.000. O delegado de polícia, o Dr. Bruno Palmiro, ele concedeu uma entrevista à imprensa e fala dessas prisões e também desses bandidos aí que estavam dando prejuízo incrível à população. Vamos ouvir o delegado. A pessoa que arquitetou esse golpe, a pessoa que fez o contato inicial, realmente ela estava na Penitenciária Central do Estado, né? Ele teve um papel fundamental ali na todo esse movimento ali para fazer um anúncio do carro réplica, né? Só que ele não tinha capacidade de estar presente no local. Então, assim, a tarefa dele era só fazer um contato inicial. Ele tem uma pena muito alta, né? Ele já está respondendo por crimes graves, homicídio, roubo, né? Ele tem com certeza envolvimento aí com organização criminosa, facções, mas a gente conseguiu mapear que num curto intervalo de tempo, nessas contas bancárias, né, passaram quase R$1 milhão, né, então assim, não foi só esse golpe que deu certo para o golpista, né, valor próximo aí de R$1 milhão, circulou por várias contas no estado do Rio de Janeiro e o golpe, depois o valor ele volta para cá. Né? Então, por isso, até o nome da operação, reverso. O dinheiro sai aqui da vítima de Mato Grosso, passa ali para um golpista da penitenciária central, ele vai para o Rio de Janeiro e o dinheiro volta aqui para o Mato Grosso. Aí ele passa por contas de pessoas que têm grande envolvimento aí com o crime. Eram 27 mandados de prisão, então, consequentemente, também 27 mandados de busca e apreensão. Havia também mandados ali de bloqueio, né? Cada alvo teve o valor de R$100 mil, até R$100 mil bloqueado em conta. Então a gente poderia atingir aí o valor de R$2.700.000, o que a gente espera aí que possa ressarcir a vítima, né? E tirar esse dinheiro de circulação da criminalidade e também paralelamente aí fazer uma investigação por lavagem de capitais. Nós temos um número de 7 presos no Rio de Janeiro, que era um total de 13 mandados, conseguimos 7 de 13. Aqui no Mato Grosso nós conseguimos 6. Teve um alvo no Piauí, esse alvo do Piauí ele era responsável por colocar o anúncio, a tarefa dele era simplesmente só colocar o anúncio nas plataformas, né? E o mandado de prisão em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que ao nosso ver era o principal alvo dessa operação. Essa pessoa ostentava um padrão financeiro muito alto, né? É uma mulher que ela já havia sido presa no estado de Minas Gerais, ela possuía um envolvimento com facções criminosas, né? Então, ela estava aqui morando no Mato Grosso e ostentava um padrão muito alto, morava num condomínio de luxo, carro de valor muito alto também, ostenta muito nas redes sociais, então é uma pessoa assim que a gente tinha condição de saber que ela estava com um padrão de vida muito elevado. A gente conseguiu mapear, num curto intervalo de tempo, né, o montante aí de R$800 mil circulando nessas contas. Então, assim, quantas vítimas sofreram golpe, né? Qual foi o montante de cada golpe? Esse panorama inicial a gente não consegue ter, mas com certeza absoluta foi muito maior do que aquele prejuízo daquela vítima que compareceu aqui. Obrigado, delegado, pelas informações. A cara dos morféticos lá, vou usar teu termo aqui, me permita, Lobo. Já está permitido. O bicho da cara, olha a cara desse... Morfético é peludo, rapaz. Que é isso? Você tá brincando? Dá uma olhada, é a quantidade de dinheiro que eles sacavam em outros lugares, traziam para outra região. E era muita grana, né? Não era pouca grana, não. Impressionante. Tudo isso dinheiro oriundo dos golpes aplicados pela internet, onde eu já fui vítima, você que está me ouvindo possivelmente também tenha sido vítima. Então é por isso que a gente fala com frequência: cuidado. Cuidado onde você vai clicando, cuidado para quem você oferece seus dados, cuidado de verdade para evitar enriquecer estes malandros, Lobo. Sem dúvida alguma, temos que tomarmos todos os cuidados possíveis e imagináveis. Cuidado alguém ligar para você, já ir apertando tudo quanto é botão, já mandando, não, esqueça, cuidado. Hoje tem gente muito esperto, entendeu? Tem gente muito esperto, que tem tempo. Enquanto você trabalha, tem gente que tem tempo para te prejudicar, para tomar o seu dinheiro na mão grande, na cara lisa. Muito bom, mandar um abraço especial aí para toda a galera que está acompanhando a gente, a Vilma, né, Silva, bom dia, está lá em Fortaleza, está de férias, um abraço para você, viu, valeu pelo carinho da companhia. Ó, vou dar um pulinho lá na Molas Mato Grosso agora, trazer uma dica importante para você, quem está na estrada não pode parar, não é? Então garanta a durabilidade e desempenho do seu caminhão com peças de alta qualidade. A Molas Mato Grosso tem tudo que você precisa para seguir viagem com segurança. Molas, peças, acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Lá você encontra o melhor atendimento, entrega rápida e as melhores marcas. Atendemos no atacado e também no varejo. Ligue agora, 3515-9853, ou vá até a rua Valdir Dorner, 666, no Distrito Industrial. Aqui com a gente, na Molas Mato Grosso, você encontra o que há de melhor. Molas Mato Grosso, em Sinop. Você pode pagar lá no cartão de crédito também, não é? Ô, Anne, tudo bem? Bom dia para você. Deixa um abraço aí a todos os seus colaboradores, os seus clientes. Molas Mato Grosso, pioneira na capital do Nortão, 7:06 da manhã. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 52 mandados são cumpridos em operação contra a facção criminosa, isso em Primavera do Leste. Ontem, café amargo para muita gente e pão de queijo queimado. Logo cedo, a Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã de terça-feira, ou seja, ontem de manhã, a Operação Sentinelas, para cumprir 52 ordens judiciais contra integrantes de uma facção criminosa atuante na região de Primavera do Leste. São cumpridos aí na operação 14 mandados de prisão preventiva, 26 mandados de busca e apreensão e 12 medidas cautelares. Diversas das prisões e as ordens judiciais foram decretadas pela primeira vara criminal de Primavera do Leste em Mato Grosso. Os mandados são cumpridos nas cidades de Primavera do Leste e Canarana. A ação conta com o apoio das equipes das delegacias regionais de Cuiabá, Rondonópolis e Barra do Garças, além de unidades da Diretora de Atividades Especiais, ou seja, DAE. A ação é fruto de uma investigação em curso realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, ou seja, DERF, de Primavera do Leste, que revelou a existência de uma estrutura criminosa, local com vínculo direto com as facções criminosas, responsável por fomentar o tráfico de drogas e exercer vigilância sistemática sobre regiões estratégicas na cidade, com o objetivo de impor domínio territorial. Entre os alvos estão integrantes de um grupo criminoso que atuava em funções variadas, como traficantes e distribuidores e colaboradores que agiam no objetivo de dificultar ações das forças de segurança. Aí, o tal da droga, né, Anderson? É quadrilha se especializando, é a polícia desmantelando facções e grupos criminosos, é a polícia agindo de um lado e eles agindo de outro. Perfeitamente. E é claro que a polícia não vai deixar barato por menos, né? Olha só, fiscalizando, cumprindo ordens judiciais de busca e apreensão, retirando de circulação esses bandidos, né, que estão por aí justamente comercializando o entorpecente, garantindo as contas bancárias cheias desses indivíduos por aí. E a gente agradece, Lô, por gentileza, está ali, vamos só trazer o nosso garoto, 7:09, horário em Mato Grosso. Olha, gente, atenção motoristas, trecho do cruzamento da Avenida Júlio Campos com o Jacarandás está interditado para manutenção do semáforo. Informações que nós temos por lá é de que as pessoas que seguem do Celeste sentido centro precisarão, né, para acessar a Júlio Campos, chegar até a Avenida das Figueiras, por lá farão contorno na rotatória seguindo o centro da cidade. É importante que todos fiquem atentos, sobretudo a esta conversão, a fim de evitar acidentes. E as pessoas que saem, né, da região do shopping lá pela Júlio Campos, que passam por baixo do viaduto, terão que acessar aí também a Avenida das Figueiras para evitar, né, um congestionamento ali naquele local. E claro, os motoristas precisam ali diminuir a velocidade. Onde por volta do meio-dia foi que interditaram lá aquela via, deve seguir até amanhã de hoje. A orientação da Guarda Municipal é que os motoristas respeitem esta interdição e redobrem a atenção ali naquele local. Tá joia? Então prestem bem atenção. Nós temos aí, sobretudo, a informação antecipada ontem. Nós emitimos isso no jornal da Real TV, para que as pessoas pudessem também ficar ligadas. E agora pela manhã a gente reforça, e os motoristas precisam ter cuidado, né? Aquele transtorno provisório, mas o benefício é permanente. Exatamente, agora de início é ruim, né? Tem um transtorno, as pessoas não aceitam e tal, e ficam bravos, mas depois é permanente a coisa boa que vai acontecer. Muito bem, estamos já com o professor César Augusto aqui conosco para trazer um assunto importante, né, que é o auto atualizado, endereço atualizado. Na hora de você requerer uma consulta, um exame, que precisar de um atendimento do Sistema Único de Saúde, essas informações são de extrema relevância até para o próprio agente de saúde buscar entender um pouco mais como que está a tua vida. Sem dúvida alguma. Começou na segunda-feira um período de adesão ao mutirão de negociação fiscal, em que nós vamos falar da regularização do cartão SUS, que é onde você precisa buscar as unidades básicas de saúde. Essa regularização fiscal que a gente vai trazer daqui a pouco é uma maneira de ajudar as pessoas a saírem da inadimplência também, né? Evitar aí, sobretudo, bloqueios e aumentar o poder de compra, que é algo que a gente sabe com bastante clareza, de que se você tem, né, o seu CPF, o seu CNPJ liberado. Mas hoje eu quero trazer aqui primeiro essa informação, né, do mutirão que ocorre de regularização, do atualização do cartão SUS. E as pessoas que estão aí com as informações desatualizadas precisarão procurar, né, as unidades básicas de saúde. E é onde nós vamos agora com o Edinaldo Lobo, trazendo as principais notícias e como você faz para poder atualizar. Exatamente. A Secretaria de Saúde de Sinop faz um chamamento à população para regularizar o cartão do Sistema Único de Saúde, ou seja, o cartão SUS. Todas as unidades básicas de saúde do município prestam esse serviço direto e de forma ágil. O serviço é gratuito e não precisa de agendamento, apenas procurar a recepção de cada unidade para resolver esse problema. O secretário de saúde, o Érico Estevão, explicou que a autorização, que a atualização, melhor dizendo, deve ser realizada por todos os moradores de Sinop que utilizam do serviço público de saúde, independentemente se possui ou não alguma demanda na regulação municipal.